Vai dizer pra mim onde está? Será que ela tem outro alguém? Meu Deus, por que ela fez isso comigo? Fui seu amante, fui seu amigo. Nunca troquei ela por ninguém. Eu ando roxo de amor, roxo de amor por ela. Eu só encontro com no colo dela. Eu dei carinho, eu dei atenção, guardava ela no meu coração. Em troca disso, veja só, meu Deus, o que ela me fez. Mas se um dia ela me procurar, eu não resisto, vou lhe perdoar, pra ter de novo